Diretamente da favela do Atalaia pro mundo. Nove vidas, vivo tipo um gato. Inegável, minha ascensão é fato. Nunca vão me ver nessa neblina. Autoestima não é perfume barato. Taco foda-se e taco fogo. Me chamam de praga, vivo tipo um rasta. Meu caderno é segredo de estado. E o que tá guardado, seu rima devasta. Vejo os inimigos assustados. Como se a minha rima fosse a creepypasta. Tipo vírus, minha rima se alastra. Eu pretendo um dia fazer show no Alastra. Rezo que assim todo mal se afasta. Me perguntam quanto você gasta. Ninguém ama, mano, ninguém gosta. Se eu falir agora, vão virar de costas. Continuo recebendo mil propostas, mas minhas perguntas seguem sem respostas. Minha noiva faz uma proposta, foca no dinheiro e ignora os bostas. Vejo a grana bater na minha porta. Tu não vive isso, vive um faz de conta. Sua vida é uma piada pronta. Me desculpa, sua inveja não me afronta. Fácil demais de dizer que é ostentação o meu lazer. Se não viram na luta, não há o que fazer. Tu tá comprando o mundo inteiro. O Banco Central tá me devendo dinheiro. Eurocopa, UEFA, Champions League. Champions League, Champions. Yeah. Eurocopa, UEFA, Champions League. É a tropa da blusa de time. Champions. Alright, tipo Dana White. Ela só quer mais, tipo all night. Se acostuma, eu acumo. A Street Fighter faz que você suma. Inimigos tipo debiloides, eu naturalmente sou o Debilord. Black Sabbath, paranoide. Paranoia igual Platão e Freud. É o barulho do pneu, abandonado no breu. Quando eu já lhe imaginava e nem acreditava, Jesus me olhou e desceu. Olhou dentro dos meus olhos e disse: filho, não desiste, é só hora agora. Descartáveis você joga fora, nem olha pra eles, filho, tu é meu. E hoje é fácil demais de dizer que é ostentação o meu lazer. Se não viram na luta, não há o que fazer. Te devendo dinheiro. Euro, euro, euro, dólar, dólar, dólar. Ouro, ouro, ouro, deb, deb. Rouba a cena e ninguém percebe. O rei misturado no meio da plebe. Quebrei o protocolo de Kiev. Eu sei que minha vida pode ser breve. Por isso tem dinheiro na reserva. Que assim meu futuro se conserva. Mano, eu bato igual Van Damme. Essa vida é um tatame. Treine, treine, treine, treine, treine. Não reclame. É o esforço que te traz o money. Só seja sujeito homem. Pelo seu dinheiro, pelo meu dinheiro, mano, eu sinto fome.